manhãs começam logo com a morte das mães. Ainda 8 dias antes lavavam os cabelos em alfazema cozida. Ainda 8 anos depois, os cabelos irrepetíveis. Todas as luzes da terra abertas em cima delas. E então a gente enche a banheira com água fria até ao pescoço. E tudo brilha na mesma. Brilha cegamente.